Começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar aqui o dado solitário de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu gostaria de ser enterrado com o meu Twilight Imperium 5ª edição ou 6ª, dependendo de qual edição vai estar. E talvez você já deve ter percebido aí, estou sozinho hoje, mas para fazer um podcast bem interessante, que já é de uma ideia antiga, da época da que o Excel participava aqui, e que é falar sobre jogos de tabuleiros da antiguidade. Isso mesmo, tudo tem uma origem, né? Jogos de tabuleiro também tem sua origem. E você vai descobrir essa origem nesse podcast de hoje, né? Então, espero aí que vocês curtam a ideia desse podcast, mas antes, eu tenho que falar sobre os nossos apoiadores lá no PicPay e lá no Padrim, que apoiam mês a mês, com valores a partir de R$1 até R$15 por mês, com várias metas e recompensas lá, que ajuda o Jogatina BG a produzir conteúdos diversos, como podcasts como esse, e vídeos variados que a gente publica lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/JogatinaBG. E se você quiser saber um pouco mais, entre lá nos links do picpay.me/JogatinaBG ou através do padrim.com.br/JogatinaBG. Escolha lá suas recompensas e saiba como você pode ajudar o Jogatina BG financeiramente. E faça seu apoio como faz o incrível e querido amigo aqui, o Thiago Dias, né? Que é um dos nossos apoiadores nas campanhas. Então, entre nos links abaixo, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, pra saber como ajudar o Jogatina BG. Caso você não consiga ajudar o Jogatina BG financeiramente, você pode ajudar de outras formas, seja espalhando a palavra, seja curtindo as redes sociais, seguindo a gente no Twitter e também no Instagram, que vai estar tudo linkado aqui abaixo. Você pode entrar lá nos nossos grupos no Telegram, a gente conversa direto sobre jogos, tem o grupo do Mercadinho, tem o grupo do True The Ages, tudo vai estar aqui na descrição desse episódio. E também temos que agradecer a nossa parceria, né? A nossa loja parceira, que é a Bravo Jogos, né? E se você quiser saber um pouco mais sobre as suas promoções de aniversário, né? Já tá rolando promoção de aniversário lá na Bravo Jogos. Entre em bravosjogos.com.br e saiba mais. Lá você pode comprar a prazo, você pode comprar com desconto no boleto, desconto na transferência bancária. Vai lá fazer sua pré-compra de jogos como, por exemplo, o Gaia Project e outros jogos que vão vir aí no futuro, Rising Sun, né? Então, entre lá em bravosjogos.com.br. Bom, quero começar esse podcast falando sobre jogos de tabuleiro na antiguidade. Mas para falar sobre esses jogos em si, a gente tem que falar sobre a história da civilização em si, né? De como que ela tem uma relação com esportes. Mas peraí, esportes mais board games, como assim eles se conversam? De certa forma, esporte, jogos esportivos, atividades esportivas, acaba compreendendo um pouco também esse lado de competição que os jogos de tabuleiro têm, né? Os jogos de tabuleiro têm sua competição. Hoje em dia a gente conhece jogos cooperativos, jogos solo, mas muitos dos jogos da antiguidade que eu vou falar aqui são jogos para você fazer uma disputa, competir com outras pessoas. E de certa forma, a origem dos esportes também culminou na origem de jogos de tabuleiro que foram criados na antiguidade. E os esportes, eles surgiram como uma forma de desenvolvimento e demonstração das habilidades humanas, né? Às vezes para acasalamento, lá no, na pré-história, né? Acasalamento, às vezes para você conquistar a liderança do bando e tal. E com o passar do tempo, essas atividades esportivas, elas foram destinadas para recreação, rituais, né, ou mesmo até para situações culturais, e até culminou na origem da parte militar do mundo, né, da civilização em si, como que surgiu a parte militar. Se a gente for voltar muito no tempo, há 15 anos atrás, foi encontrado nas cavernas de Lascaux, na França. Não é Lascaux, tá? É, tem um X no final, mas fala assim, conforme o Google Tradutor. E essas pinturas nas cavernas desse local na França, sugerem que já havia atividades de corrida e luta livre que eram praticadas há mais de 15 mil anos atrás. E na Mongólia, se você for ver o que os historiadores encontraram nas cavernas da província de Bayankogor, foram pinturas de uma multidão assistindo uma luta livre. Na Líbia também foram encontrados em cavernas submersas lá da região de Wadi Sura, vários relatos de prática de natação, de arquearia de povos de 6 mil anos atrás. Várias representações também artísticas, como luta livre, atletismo, remo, mergulho, pesca e outras atividades foram encontradas em gravações em rochas de civilizações como os sumérios há 3 mil anos atrás e como os egípcios da antiguidade, né? Na Grécia, já há 1500 anos antes de Cristo, já tinha uma atividade bem louca lá chamada taurocatapsia, eu vou te falar devagar aqui porque é difícil o nome, que era uma atividade esportiva que eles faziam através de um salto acrobático sobre um touro. E pelo que eu fui ler sobre essa informação, parece que eles usavam o impulso da cabeçada do touro pro cara pegar impulso e fazer a acrobacia no ar. Então, de certa forma, existe isso aí. Cara, é uma parada muito louca. E até o conto que você conhece do Teseu e o Minotauro, muita gente pode falar que surgiu de lendas a partir dessa prática de taurocatapsia. Então, é muito louco isso. Ainda na Grécia, a gente falando em relação aos jogos esportivos, em 776 a.C., na cidade de Olímpia, foram registradas as primeiras Olimpíadas, né? Essas Olimpíadas da Antiguidade, elas foram realizadas até próximo do ano 400 d.C., por conta que foram proibidas por conta da expansão do cristianismo pelo Império Romano, né? Porque assim, querendo ou não, tinha obviamente parte das suas culturas, crenças, né? E por conta dessa parte pagã, isso foi acabando sumindo, né? E as principais atividades que rolavam nas Olimpíadas antigas eram competições como boxe, luta livre, salto à distância, arremesso de lança, arremesso de disco, atividades atléticas como corridas a longa distância, né? E você pode ver que como que a humanidade sempre foi atrás de competições, né? E as competições que envolvem, obviamente, esforço físico, né? A gente até tem relatos ali nos maias como a primeira civilização a ter um esporte com bola, não tem o nome exatamente do esporte aqui, mas é 2500 anos antes de Cristo. Na Irlanda e na Escócia tiveram uns jogos ali que pareciam um hockey, né? Na grama, assim. Na Roma tinha o Arpastum, né? Que era próximo de um rugby da vida. Na China tinha relatos de ginástica acrobática com Kuju. Kuju era tipo um esporte de bola, parecido com o futebol da vida. Mas pra você ver como que ao longo dessas competições da civilização em si, na antiguidade, já existia essa noção, essa gana, né? Essa vontade de competir e realizar as práticas esportivas. Mas nem tudo na parte de competitividade era voltado pra práticas físicas, né? Você fazia esforço físico e você tinha o esforço necessariamente mental, que daí entra na nossa segunda parte, que são os jogos de tabuleiro da antiguidade. Pra gente começar esse bloco dos jogos de tabuleiro da antiguidade, eu separei aqui 9 jogos que foram registrados por historiadores que teve origem antes de Cristo, né? Na antiguidade. E a gente tem o jogo mais antigo que tem registro aqui, que teve origem há 7 mil anos antes de Cristo. E ele é praticado inicialmente com sementes. Ele é mais pra você fazer uma contagem de sementes, né? O uso matemático da coisa, da aritmética ali, pra você tentar capturar as sementes do seu adversário. A sacada da mancala, inicialmente, pra quem não conhece a mancala, são um tabuleiro de 2 linhas, cada jogador tem 6 espaços, 6, digamos assim, bacias, né, que a gente pode ter ali, onde você começa com 4 peças nessas bacias. São 12 bacias no total, 6 pra cada jogador, que completam um total de 48 peças. E como objetivo, você tem que capturar, você tem que fazer o jogador adversário não ter mais peças na bacia dele. Esse é o objetivo, do lado dele lá. Então você tem maneiras que você pega as peças de uma das suas bacias. Você fala, tem 4. Em uma, pra cada bacia que você encontrar, você vai depositar uma dessas peças. Se você jogou, por exemplo, jogos que tem mancala, eu acho que talvez uns jogos aí que, atual aqui no Brasil, né, pelo menos, que é o Trajan, que usa um pouco disso, né, como sua mecânica de ações, e tem uma coisa bem parecida. E a sacada da mancala é que ela podia ser jogada com pedras e buracos feitos no chão. A origem desse jogo foi no continente africano, necessariamente na Suméria ali, que é próximo da região sul do Iraque, do Kuwait, né? Então é bem no norte ali do continente africano, quase chegando ali já na parte do Oriente Médio, né? Então, pra você ter uma noção que como já nessa época já tinha noção já de um jogo, né? Eu vou deixar um link aqui que você pode jogar online a mancala, você pode jogar contra uma inteligência artificial. Até joguei aqui um pouco e é bem, bem da hora. Saindo da Suméria, a gente vai pro Egito, que por volta do ano 3500, um jogo foi criado, chamado Sené, ou Senet. Tem outros nomes, como no caso Saint, ou Senat. Tem gente jogando até hoje, você pode jogar esse jogo no Board Game Arena. Então você pode jogar esse jogo no Board Game Arena lá. Só pra você saber do que se trata, né? Ele é um jogo de 2 jogadores. Ele tem um tabuleiro de 10 casas por 3 casas, então 30 casas totais. E você coloca suas peças, inicialmente, alternando. Peça de jogador 1, jogador 2, jogador 1, jogador 2. jogador 2. E o objetivo do seu jogo é você andar por esse caminho, você sai dessa primeira linha de 10 casas, passa pela segunda linha de 10 casas e contorna voltando pela linha de 10 casas. Só que a sacada é a seguinte, você faz isso jogando uns palitinhos de madeira, que de um lado ele é uma cor escura e do outro lado uma cor clara. Conforme a cor clara aparece, você faz movimentos específicos. Por exemplo, dos 4 palitinhos que você joga e você tem um claro, o que você vai fazer é andar uma peça, um movimento, e você vai jogar de novo. Se você pega 2 ou 3, você faz 2 ou 3 ações respectivamente. E se você tem 4 faces claras das peças ali que você faz 4 movimentos e você repete o seu turno de novo. Então o objetivo é você sair de lá, só que no final da trilha, da terceira linha, você tem locais especiais que vão pedir que você tire resultados específicos no palito, nos palitinhos ali, ou você tem que retornar pro meio do jogo, que é bem na parte central ali da segunda linha. Então é um jogo assim que demanda um pouco de sorte, ele tem umas regras especiais para o movimento, para adjacência das peças adversárias, você pode trocar com o seu adversário. Então eu vou deixar um link aqui para você jogar no Board Game Arena, lá tem as regras, tem tudo explicando como funciona o Sené. A gente agora vai para Mesopotâmia, já 3 mil anos antes de Cristo, e na cidade antiga de Ur foi criado o Checkers, ou em inglês Draughts. Ou, se você preferir, aqui no Brasil, o jogo de dama. Cara, esse jogo é um jogo antigo, ele é jogado até hoje também, e com o passar das eras, ele foi recebendo várias variantes, em diferentes países, na China, na Rússia, em Portugal, e obviamente chegou aqui no Brasil. Ele tem até uma trivia aqui, que em 1885 foi realizado o primeiro campeonato mundial dele, né? Então, muita gente jogando, e foi realizado na França. Pra quem não conhece o jogo de damas, é um jogo clássico, e você tem aqueles tabuleiros de madeira que você jogava na infância, se você tem meia idade, pelo menos, né? Que é um jogo que você tem um tabuleiro próximo do xadrez, né? Quadriculado ali, e você tem como objetivo pegar suas peças e movimentar elas com o objetivo de você capturar todas as peças do seu adversário. Você faz isso quando você pula as peças. Lembrando que você só pode se movimentar na diagonal e sempre oposto ao seu lado do tabuleiro, exceto quando você chega no final da... quando você joga essa variante que eu conheço, que você chega no final da trilha do seu adversário e você... sua peça pode voltar casas, né? Então é bem legal que ele meio que transforma a peça Overpower. É um jogo ali que ele é jogado por muita gente, foi jogado por muito tempo, cara. Se você jogou Dama, saiba que ele tem muitos anos aí de existência e graças a povo da Mesopotâmia. Durante essa pesquisa aqui, na Mesopotâmia e também no Antigo Egito, eles tinham o costume de pegar os jogos e enterrar junto com as pessoas, né, de alto escalão, digamos assim, porque a ideia era fazer com que as pessoas não morressem de tédio no além, né, na eternidade. E é muito legal isso, né? Por isso que eu queria ser enterrado com o meu toilet beer, eu queria garantir, enfim... Ainda no ano de 3 mil anos antes de Cristo, na Pérsia foi criado o jogo Backgammon. É outro jogo que também está nativo até hoje. É aquele jogo clássico que você tem os triângulos ali, que você vai jogar em 2 jogadores e você tem como objetivo nesse jogo remover todas as suas peças do tabuleiro, né? Você rola um dado, né, você faz ali a parte da sorte e move a peça conforme o resultado do seu dado em direção à sua saída. Tem algumas regras especiais conforme você sobrepõe peças do seu adversário, conforme você movimenta. O resultado também no final, quando você precisa remover peças específicas, tem que ser número X, número Y. Tem várias variantes, obviamente, ao longo de muito tempo. Cada civilização que foi abordando foi moldando o jogo conforme a necessidade, conforme o gosto, né? Então é bem legal ali. Eu vou deixar também um link aqui pra você jogar online. Dá pra você jogar online contra uma inteligência artificial. Ele é outro jogo que depende um pouco de sorte, né? Igual o Sené que eu falei do povo egípcio, né? Então, ele é bem interessante porque você faz essa parada. E ele é um clássico, assim, que você vê aqueles velhinhos jogando na praça. Ou joga dama, ou joga backgammon. Já vi muito velhinho jogando na praça backgammon. Música. Pulando agora e voltando pro Egito, no ano de 2700 a.C., no Egito Antigo foi criado um jogo. Acho que é um dos primeiros jogos aqui que atende mais de dois jogadores. Ele se chama Mehen, ou Mehen, como que deve ser a pronúncia, eu não sei. E ele foi encontrado na tumba por exploradores na tumba do rei Peripsen. Ele é um jogo, se você olhar o tabuleiro dele, ele tem uma cobra encrustada, provavelmente nas pedras antigas, mas você pode jogar isso em forma de madeira. E ele não tem uma regra específica hoje em dia, né? E esse nome Mehen, ele veio de Snake God, né? Ou Deus Cobra. Ele tem o formato dessa cobra em espiral. Como não tem uma regra específica, eu nem quis trazer uma regra aqui, mas pelo que foi observado no que eu li ali, parece que você tem peças diferentes, você tenta, talvez você, o objetivo é você chegar no centro. Então fica aí a dúvida de como joga Mehen, que até hoje tem gente que faz vídeo, será que a galera tá jogando certo? Então sabe com o que, né? Já tem vídeo resposta pra jogar Mehen, olha aí. Voltando para a Mesopotâmia, um pouquinho depois, em 2600 a.C., foi criado um jogo baseado na cidade de Ur. O jogo se chama The Royal Game of Ur. E ele foi encontrado por arqueologistas britânicos durante a escavação das tumbas reais da cidade, né? Detalhe que esse tabuleiro, ele tem um formato que foi de outros jogos que foram encontrados posteriormente no Egito e na Índia, né? No Egito, ele foi encontrado na tumba do faraó Tutankhamen ou Tutankhamen. Eu não sei como que é a pronúncia desse faraó, desculpe. Bom, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse jogo, ele é um jogo de dois jogadores. Você rola um dado no começo da sua vez e você movimenta as peças nesse tabuleiro. Esse tabuleiro, ele tem um formato um pouco diferente. Ele não é um tabuleiro simétrico assim, retangular, porque ele tem uma trilha, ele tem uma parte inicial ali onde os jogadores têm a sua região inicial, e como objetivo desse jogo você tem que passar por um caminho que passa na região central do tabuleiro, onde tem as casas ali, e você tem que atravessar esse caminho e chegar no outro lado, onde você vai libertar essa peça. Cada jogador tem 7 peças, e você tem que passar por esse caminho. Você rola o dado, você anda conforme. Só que ele tem umas regras especiais para o movimento. Você vai começar o jogo rolando um dado, um D6 ali, e você vai andar 3 casas. Se você andar 3 casas, você ainda vai ficar na sua região inicial, onde o outro jogador não tem acesso. A partir do momento que você tirar 4 ou mais na primeira rolagem ali, você vai para essa região central, onde você tem esse caminho que vai seguir até o final do tabuleiro. E quando você faz uma rolagem e você tem que andar sua peça e você para em cima de uma peça adversária, você faz o cara retornar aquela peça inicialmente e você para ali. E se você rola uma quantidade de dados e você vai parar numa peça sua, em vez de você colocar uma nova peça sobrepor, você escolhe uma e movimenta aquela quantidade. E a partir do momento, todo o dado que você rolar, você vai movimentar essa peça que movimentou agora, entendeu? É meio louco essa parada, mas tem um vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui que explica essa regra especial de movimento e a sobreposição das peças. É um jogo bem interessante assim, bem diferente do que a gente tá acostumado, mas achei bem interessante a proposta dele e eu gostaria de conhecer um pouco mais e até jogar mais. Agora a gente pula pra China, nos idos, né, como diz por aí, de 2000 a.C. Lá foi criado um jogo que provavelmente você já ouviu falar da vida. Não necessariamente da China, mas talvez no Japão, que é o jogo Go. O relato histórico dele diz que foi criado nesse período. Mas lendas dizem que foram criados 4000 anos antes de Cristo. Ele foi criado pelo imperador chinês chamado Yao, com o objetivo de ensinar seu filho, chamado Danzu. O objetivo do jogo era para ensinar os conceitos de disciplina, concentração e equilíbrio. E esse jogo, como eu disse, ele é bem popular no Oriente, em especial no Japão, onde ele teve uma certa evolução de regra que foi aplicada no século 17, né? Então teve uma melhoria nas regras ou outras coisas que foram surgindo nesse jogo por conta do Japão jogar tanto, né? E Go, do que se trata? Ele é um jogo de dois jogadores. Ele tem um tabuleiro de madeira num formato 19x19, onde um jogador tem as peças brancas e o outro jogador tem as peças pretas. E quando você tem que colocar, você coloca uma peça por vez, você vai intercalando os jogadores. Só que em vez de você colocar no espaço daquele quadrado, os jogadores vão colocar nas interseções das linhas, né? Isso é bem popular em jogos orientais do que os jogos ocidentais, que usam os espaços entre as linhas, né? O quadrado. Nesse caso dos jogos orientais e no caso do Go, você usa as interseções das linhas, né? E uma vez que você colocou a peça, ela não se movimenta mais. Tem outras regras também, que quando você cerca seu adversário nas ortogonais ali, onde você pode colocar, você remove aquela peça do jogo. Aí ainda não é o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é que em determinado pontos do jogo, serão contados os seus pontos conforme o seu controle de área. É uma coisa que lembra um pouco ali, cara. É assim, eu vou fazer uma abstração bem louca pra vocês entenderem, mas lembra um pouco os fazendeiros do Carcassonne. É meio louco assim, mas você faz o contorno da cidade, entre aspas, com as suas peças de gol ali. Então é bem interessante porque ele não é necessariamente um jogo de captura de peça, mas você fazer o controle de área. É uma coisa, é um conceito bem legal, né? Bem diferente assim do que a gente viu nos jogos anteriores, porque normalmente é saia do tabuleiro, captura as peças e tal. Então tem uma coisa bem interessante no gol. Se você quiser até saber, existe anime de gol, cara. Existe anime, é uma coisa absurda. E é um jogo assim que milenar, absurdamente popular no Japão. E assim, você tem campeonatos, você tem competições assim acirradas pra galera jogar esse jogo. Agora a gente vai pro ano de 1400 a.C., onde tem um jogo onde não se sabe qual que civilização foi criado, mas ele teve relato de aparição no Império Romano posteriormente e também na Índia. Esse jogo se chama Nine Man's Morris, ou popularmente aqui no Brasil, como o jogo de trilha. Bom, pra quem não sabe o jogo de trilha, aquele jogo clássico também da sua infância, se você tem meia idade, da nossa infância, digamos assim, onde você tem as peças iniciais, 9 peças iniciais contra 9 peças do seu adversário, e o objetivo é remover as peças do seu adversário até que restem no máximo 2. Você faz isso através dos moinhos que você forma no tabuleiro. Cada vez que você forma uma linha horizontal ou vertical que são conectadas de 3 peças suas no tabuleiro, você tem o direito a escolher uma peça adversária do seu adversário para remover, mas que não faça parte de um moinho inimigo. Então, a partir do momento que tá em 3-3, você não pode tirar a peça ali. E o lance é que esse jogo, assim, tem até umas fotos assim que ele foi tão popular que a galera fazia cravado na pedra para jogar com pedras, né? E cravava na rocha para jogar com pedras. Agora melhorei a frase. E o lance é que ele tem várias variantes. Você pode jogar também uma variante de 3, 6 ou 12, né? Que daí ele tem mais caminhos ou menos caminhos conforme o número que você utilizar da variante. E é legal assim que é um jogo que faz muito tempo que eu não jogava. Eu jogava sempre anotando no caderno com meus amigos, assim, fazia umas pecinhas assim com borracha, com algumas coisas assim no recreio. E jogava também a peça que eu tinha, de um lado xadrez, de um lado trilha. E essa trilha, que é um jogo bem gostoso de jogar, ele é bem abstrato assim, obviamente. Ele foi um jogo bem interessante que surgiu, né, nessa idade aí muito antiga. Se você joga trilha até hoje, sabe que é muito antigo, cara, muito antigo mesmo. Eu também não tinha noção. Agora a gente pula para 600 anos antes de Cristo. Daí a gente vem com o mais popular, que talvez a galera pense que talvez seja o jogo mais antigo. Que não é. Que no caso é o xadrez. O nosso carro-chefe aqui dos jogos abstratos, né? Digamos assim. E também o último jogo que eu vou falar hoje aqui, no podcast um pouco mais curto. Mas é que esse jogo, ele foi criado num local. Na verdade, não tem um local específico. Porque onde foi criado é nebuloso. Mas alguns historiadores falam que foi na China. Outros falam que foi na Índia. Porque na Índia existia um jogo chamado Chaturanga, né? Na Índia foi durante o Império Gupta. No Chaturanga, esse nome é maravilhoso, você não tinha todas as peças de xadrez que nem a gente tem hoje. Só tinha 4 tipos. Tinha infantaria, a cavalaria, elefantaria, né? Porque era elefantes, e as carruagens. Só que a diferença do xadrez que a gente conhece hoje, ele podia ser jogado em até 4 jogadores conforme as variantes. Cada jogador começava num cantinho ali. E com o passar das eras, várias civilizações foram usando, conhecendo os xadrez e foram fazendo suas variantes. E as regras modernas que a gente conhece hoje, ela foi criada na Europa no século XV. Então, se você conhece hoje o xadrez do jeito que a gente vai hoje, com as peças, dama, peões, o rei, as regras ali específicas, saiba que foi no século XV que essas regras foram estipuladas para o xadrez. Bem da hora ali. Faz muito tempo que eu não jogo xadrez. Eu tenho até uma história legal, assim, que quando eu tava morando, antes de vir pra Curitiba, né, eu não sou necessariamente natural aqui de Curitiba, eu morei 1 ano numa cidade pequena no norte do Paraná, chamada São Pedro do Ivaí, e tinha um amigo meu na época lá, um amigo que a gente saía pra brincar e jogava muito xadrez. E a gente entrou em contato com a prefeitura, a gente tinha o quê? 12, 13 anos, e a prefeitura deu um aval pra nós pra gente ensinar xadrez pras pessoas, cara. E foi muito da hora. Teve uma época que a gente jogava, criava mini campeonatos, a gente jogava demais, e eu nunca ganhava desse meu amigo, porque era um vício absurdo. Mas a gente ensinava xadrez pras pessoas, às vezes, que não conheciam o jogo, mais velhas e tal. E, cara, foi uma época muito, muito divertida. E xadrez até hoje tem campeonatos, tem histórias absurdas, né, de inteligência artificial batendo os campeões mundiais, provavelmente russos, né, que sempre tem um russo lá no meio. E, cara, bem, bem da hora. Bom, chegamos aqui ao fim de mais uma edição de um podcast do Jogatina BG. Espero que vocês tenham gostado desse monólogo, né, que eu fiz aqui. Mas a ideia realmente era tratar sobre esses jogos antigos, né? Os jogos da antiguidade que a gente tem aqui registrados pela história. Foram 9 títulos aqui, só vou relembrar. A Mancala, o Senete, a Dama, Begamon, Mehen, The Royal Game of Ur, Go, Trilha e Xadrez, ou Chaturanga, né? Cara, agora vai ser Chaturanga pra sempre. Desculpa aí. Mas a ideia realmente foi tratar esse período histórico. Obviamente tem muitos jogos que foram criados depois desse período que vale a pena ser comentados em uma outra edição. Jogos ali da Idade Média, da Alta ou Baixa Idade Média, né? Que falam sobre... que tem abordagens bem diferentes. Jogos da cultura viking, jogos da América Central, enfim. Tem vários jogos que vale a pena a gente até comentar no futuro por aqui. Até mesmo jogos de origem indígena, né? Tem muitos jogos que foram criados por indígenas, tanto aqui no Brasil, tanto, sei lá, no cenário norte-americano, né? Ou até mesmo por tribos africanas, que vale a pena a gente comentar por aqui também no futuro. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui, certo? Deixa nos comentários se você teve contato com esses jogos. Obviamente eu sei que trilha, xadrez, dama, né? Você pode ter tido contato, até mesmo o Go ali, mas eu quero saber se você jogou, por exemplo, o Sené, ou jogou o famoso Mehen, né? Que não tem regras estipuladas até hoje, né? Já que não tem relatos específicos pra isso. Gente, todos os links dos jogos vão estar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado novamente. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês não brinquem comigo sobre o podcast um pouco curto, né? Mas questão de agenda foi isso aí. Gente, um beijo no coração. Eu fico por aqui. Até o próximo turno. Tchau.